O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu na última sexta-feira, 29 de março, denúncia contra 19 pessoas acusadas de formarem uma organização criminosa com atuação nas cidades de Ubá e Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira. A denúncia é um desdobramento da Operação Berechit, realizada em março deste ano pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Os denunciados estariam envolvidos em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e outras infrações. Conforme o GAECO, caso as 19 pessoas sejam condenadas pela justiça, elas podem pegar mais de 60 anos de reclusão. No oferecimento da denúncia, o MPMG pediu ainda a prisão preventiva dos acusados, inclusive dos 18 que estão presos temporariamente, além da indisponibilidade de bens dos acusados. Um dos denunciados está com um mandado de prisão temporária em aberto. Ele segue foragido desde que a justiça determinou a sua prisão durante a Operação Berechit. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.